8. A onda e a sombra. Homem ao mar! Que importa? O navio não para. O vento sopra e ele tem uma rota que é forçoso seguir. E segue avante. O homem desaparece, reaparece, mergulha e vem à tona. Grita, estende os braços, mas ninguém o escuta. O navio, sobre a violência do furacão, está atento às suas manobras. E os marinheiros e passageiros pouco se importam com o náufrago. Sua pobre cabeça não é mais que um ponto no meio das vagas enormes. Das profundezas onde se encontra, solta gritos lancinantes. Que espectro essa vela que se afasta? Olha-a com frenesi. Mas ela se afasta ainda. Some. Desaparece. Há pouco fazia parte de sua equipagem, indo e vindo com os outros pelas pontes. Também ele tinha sua porção de sol e de lar. Era um ser vivo. Agora, que aconteceu? Escorregou, caiu e acabou-se. Ê-lo perdido na imensidão das águas. Sob seus pés, tudo lhe foge e se desloca. Vagalhões rasgados e revoltos pelo vento rodopiam assustadores. O balanço do abismo o arrasta. Os farrapos de ondas se agitam sobre sua cabeça. A multidão das vagas se arrebenta. Cada vez que mergulha, entrevê precipícios cheios de noite. Estranha vegetação o prende e o retém, agarrando-lhe os pés. Sente-se transformar em abismo, fazer parte da espuma. As ondas o jogam de uma para outra e, sorvendo amarguras, o covarde oceano se empenha em afogá-lo. A imensidão se diverte com a sua guinza. Parece-lhe que toda a água se transformou em ódio. Por isso luta, tenta defender-se, suster-se, esforçar-se e consegue nadar. Ele, pobre força quase a desfalecer, combate o invencível. Onde está o navio? Lá ao longe, apenas visível na pálida escuridão do horizonte. Sopram novas rajadas, assaltam-no as espumas. Ele ergue os olhos e só encontra nuvens lívidas. Agonizante, assiste à imensa loucura do mar que o tortura. Ouve ruídos desconhecidos ao homem, parecendo vir do outro lado da terra e de não sei que região tenebrosa. Há pássaros nas nuvens, do mesmo modo que há anjos pairando por sobre as desventuras humanas, mas que podem eles fazer para ajudá-lo? O pássaro voa, canta, plana e ele agoniza. Sente-se sepultado ao mesmo tempo por esses dois infinitos, o oceano e o céu. Um é a tumba, o outro a mortalha. Cai a noite, há horas que está nadando, quase exausto. O navio, aquela mancha longínqua onde viviam homens, foi esfacelado pela tormenta. Está sol, portanto, no formidável baratro crepuscular. Afunda, resiste, estorce-se. Sente rolarem sob ele as monstruosas vagas do invisível. Grita por socorro. Não existem mais homens. Onde está Deus? Grita ainda. Alguém? Alguém? Grita continuamente. E nada no horizonte. Nada no céu. Clama pelo espaço, pela onda, pela alga, pelos recifes, mas tudo se faz surdo. Implora a tempestade. E a tempestade imperturbável não obedece senão ao infinito. Rodeiam-no a escuridão, a névoa, a solidão, o tumulto catastrófico e inconsciente, o redevoinho infinito das águas enfurecidas. Em seu íntimo, horror e cansaço. A seus pés, o vazio. Nenhum ponto de apoio. Pensa então na obscura migração de um cadáver vagando nas sombras sem limites. O frio intenso paralisa. As mãos crispadas fecham-se agarrando o nada. Ventos, nuvens, turbilhões, rajadas, estrelas inúteis. Que fazer? Desesperado, abandona-se. Deixa-se morrer. Deixa-se ir. E, presa exausta, rola para sempre nos lúgubres abismos que o devoram. Oh, marcha implacável das sociedades humanas. Perda de homens e almas ao meio do caminho. Oceano, onde some tudo o que ali deixa cair. Sinistra inexistência de auxílios. Ó morte moral. O mar é inexorável noite social, onde as sentenças lançam seus condenados. O mar é a imensurável miséria. A alma à mercê da força.